é símbolo de realização. Tuas vitórias, tuas glórias, tantas são. Eu juntamente com mais de mil te ofereço esta homenagem. Trago de no peito com satisfação. Sou Sampaio Correia de coração. Sampaio, o teu time é uma consagração. Sampaio, és o clube do povo. Teu nome está sempre em volta, mesmo quando não há jogo. Quem te aplaudiu, quem te apoiou, vai te aclamar de novo. Tá aí, aí a canção homenagem de Ayrton Ávila para o Sampaio Correia. Eu acho que o Zé Maria é boliviano, porque ele vai colocar agora o hino do Sampaio com Alcides Gerardi, que é o hino oficial, inclusive é uma gravação muito bonita, porque foi feita na voz de Alcides Gerardi, um dos grandes intérpretes da música popular brasileira. Mas vale a pena, né, o torcedor, principalmente o torcedor boliviano, no momento em que você completa esse centenário e com grandes histórias para contar, muitos títulos, inclusive títulos de campeão brasileiro da segunda divisão, realmente a Bolívia querida, o torcedor do Sampaio Correia merece esta homenagem da pioneira. E a gente ouviu então o Ayrton Ávila, coro e composição do Ayrton Ávila, execução dele com o coro também. A homenagem que ele fez ao Sampaio Correia, muito bonita, por sinal. E agora nós vamos, meu prezado José Maria Mendes, o hino do Sampaio Correia, o hino oficial, né, que foi gravado pelo Alcides Gerardi. É uma homenagem que a gente faz com muito carinho, porque o Sampaio Correia é um co-irmão do futebol piauiense aqui do estado vizinho, Maranhão, tem uma torcida apaixonada, é um dos grandes clubes do futebol do Norte e Nordeste, já teve embates memoráveis contra os clubes do futebol piauiense e a gente já levou vantagem em alguns, o Sampaio levou em outros, mas o certo é que a admiração pelo trabalho, inclusive da diretoria atual, que tem o presidente Sérgio Frota à frente, é um trabalho que merece a nossa homenagem nestes 100 anos de Sampaio Correia. O hino da Bolívia querida na voz de Alcides Gerardi. Sampaio Correia, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Correia, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sampaio Correia, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Correia, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sua camisa encarnada verde e amarelo veste o gigante do esporte em constante duelo. Sampaio Correia, time de escol, maior torcida, tradição e futebol. Sampaio Correia, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Esporte o mais antigo esquadrão. Sampaio Correia, a Bolívia querida de maior torcida deste Maranhão. Sampaio Correia, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sua camisa encarnada verde e amarelo veste gigante do esporte constante do ar. A Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Correia, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sampaio Correia, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Correia, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. sua camisa encarnada, verde e amarelo, veste o gigante do esporte em constante duelo. Sampaio Correia, time de escol, maior torcida, tradição e futebol. Sampaio Correia, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Correia, o nosso esporte, o mais antigo esquadrão. Sampaio Correia, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Correia, o nosso esporte, o mais antigo esquadrão. Bonito hino do Sampaio Correia. São 15 horas, 14 minutos, 15:15 agora, na capital mais verde do Brasil. Meu prezado José Maria Mendes, nós vamos ao primeiro intervalo, sempre em nome de Colchão Onix, a tecnologia do prazer e Sindicato dos Lotéricos. Já voltamos com o Placar Esportivo, lembrando que hoje nós estaremos em cadeia mais uma vez com a Rádio Timbira de São Luís para a cobertura do jogo final do Campeonato Maranhense. Hoje tem campeão maranhense após a disputa do Maremoto, que acontecerá na tarde de hoje, e a cobertura da Pioneira em cadeia com a Rádio Timbira de São Luís para este grande jogo que decidirá o Campeonato Maranhense de 2023. Agora nós vamos ao intervalo, Zé Maria, e já voltamos. Esporte Pioneira. Você sabia que passa um terço da sua vida dormindo e que um colchão inadequado acarreta danos à sua saúde? Por isso, escolha colchões Onix, modelos de mola ou espuma, fabricados com a mais alta tecnologia, tudo sob medida para proporcionar mais qualidade de vida. Escolha um colchão Onix, a tecnologia do prazer, à venda nas melhores lojas. Olá pessoas, eu sou Cristiane Sequef. Terça, quarta e quinta, às 16h30, a gente se encontra na Pioneira 88.7 FM e nas plataformas digitais universopiauí.com. Programa Universo Piauí, a gente se encontra aqui. Apoio, 4 ideias e for live, gravações e transmissões ao vivo, 994-68-1557. Conserve, escritório de contabilidade, 988-48-7241. Rádio Pioneira de Teresina. FM 88.7. Esporte Pioneira. 15 horas, 17 minutos na capital mais verde do Brasil, pela Pioneira Jornada Esportiva de Colchão Onix, a tecnologia do prazer. Experimente acordar bem, tenha um sono tranquilo nos colchões Onix. Vários modelos para toda a família, só você escolher. À venda nas melhores lojas. Em nome também de Sindicato dos Lotéricos do Estado do Piauí. Nas lotéricas, você tem dinheiro físico. Trazendo agora para você os principais resultados de ontem. Copa do Nordeste, Fortaleza 4, 2 gols de Lutero, 1 do piauiense Hércules e outro de Thiago Galhardo. 0 para o Ferroviário. Fortaleza classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste. Campeonato Gaúcho, Grêmio 2, gols marcados por Thiaguinho e Bruno Alves. 1 para o Ipiranga, gol marcado por Mossoró. Com este resultado, a decisão da vaga para a final teve que ser nos tiros livres da marca do pênalti. E o Grêmio levou a melhor, vencendo a equipe do Ipiranga de Erechim por 5-4. Grêmio na final do Campeonato Gaúcho. Campeonato Paranaense, Operário 1, gol marcado por Luigi, 0 para o Cascavel. Operário Cascavel, aliás, Cascavel classificado nos pênaltis para a final do Campeonato Paranaense. No Campeonato Catarinense, tivemos a vitória do Criciúma sobre o SC Luiz por 2-0, com gols de Éder e Felipe Mateus. Campeonato Pernambucano, Santa Cruz 3, Pipico, Ítalo Melo e ainda o Jadson. Um para o Central de Caruaru, Ítalo Melo contra. Marcou contra e marcou a favor o Ítalo Melo. Afogados de Ingazeira 1, gol marcado por Mateuzinho, 0 para o Ibis. Na Copa Alagoas, o CSE com gol de Marcelo contra, né? Gol de Marcelo do Cruzeiro contra. O CSE venceu o Cruzeiro por 1-0 e se classificou para a próxima fase. No Mato Grossense, União de Rondonópolis se classificou para a próxima fase com a vitória de 1-0 sobre o Operário de Várzea Grande, gol de Davi Batista. No Campeonato Brasiliense, Paranoá e Real Brasília empataram por 1-1. Gols marcados por Dedé para o Paranoá e Luquinha para o Real Brasília. Campeonato Amazonense, o Nacional de Manaus foi derrotado pelo Amazonas por 1-0, gol de Luan Santos. No Sergipano, América de Propriá 0, 2 para o Estanciano, gols de Júnior e GTA. O Lagarto, com gols de Emerson e Thales, derrotou o Gloriense por 2-0. E no outro jogo foi Paulistano 0, 1 para o Dorense, gol marcado por Luciano. Campeonato Acreano, Andirá 1, gol de Cristiano, 5 para o Plácido de Castro. 5 para o Plácido de Castro, marcando Pablo 2 vezes, Chico, João Marcos e ainda Gabriel para o Plácido de Castro. No jogo principal da rodada, ontem à noite no Acreano, o Vasco foi derrotado pelo Nauas por 3-2. Marcaram para o Vasco Fernando e Franklin, para o Nauas Daniel e Amarildo 2 vezes. No Sul Mato Grossense, o Aquidauanense, com um gol marcado por Matheus Cabanhas, derrotou o Costa Rica por 1-0. No outro jogo, Novo 2, Luan e ainda Lisandro, 0 para o Operário de Campo Grande. No Campeonato Piauiense, daqui a pouquinho, os detalhes de Comercial 0, Parnaíba 1, o Coriçaba 1, River 1, Fluminense 1, 4 de julho 0. Daqui a pouquinho, todos os detalhes desses jogos do Campeonato Piauiense e a situação da competição para a próxima fase. No Campeonato Capixaba, com gols de Vitão, Tony e Eric Bahia, o Nova Venécia derrotou o Rio Branco por 3-0 e se classificou para a próxima fase. No Tocantinense, tivemos Bela Vista 1, gol de Diogo, 1 também para o Capital, gol de Zazá. Capital classificado nos pênaltis. No Rondoniense, Real Ariquemes 0-0 para o Vilhenense. Gênus 1, gol de Aldair. 4 para o Porto Velho, com 2 gols de William Amendoim. Aliás, 1 gol de William Amendoim, 2 de Wartman e 1 de Maurício. Então foi 2 de Wartman, 1 de William Amendoim e outro gol de Maurício para o Porto Velho na vitória de 4-1 sobre o Gênus. No Campeonato Roraimense, tivemos River 1, gol marcado por Batatinha, 3 para o Real, Capixaba, Sérgio Baiano e Júnior Souza. O Baré, com um gol de Matheus Brito, derrotou o Atlético Roraima por 1-0. Ontem no Paulista A2, 15 de Piracicaba 0-3 para a Ponte Preta. No Paulista A3, Desportivo Brasil 0-1 para o Grêmio Prudente. São Bernardo 5-0 para o Capivariano. União Suzano 0-1 para o São José. No Cearense da Série B, o Floresta se classificou para a próxima fase ao empatar 100 gols contra a equipe do Pacatuba. Campeonato Europeu de Seleções, Eurocopa, resultados de ontem, Escócia 3, Chipre 0, Armênia 1, 2 para a Turquia, Bielorrússia 0, 5 para a Suíça, Israel 1 também para Kosovo, Andorra 0, 2 para a Romênia, Croácia 1 para País de Gales, Espanha 3-0 para a Noruega. Brasileiro feminino a 1, Bahia 3-2 para o Grêmio. Copa Rio feminina, Vasco 1-5 para o Fluminense. Amistosos internacionais, Alemanha 2, Peru 0 e, acredite, Marrocos 2, Brasil 1. Perdeu o Brasil no jogo amistoso de ontem, o primeiro da temporada. O gol brasileiro foi marcado por Casimiro aos 21 minutos do segundo tempo. Brasil derrotado no amistoso de ontem para o Marrocos por 2-1. Agora vamos aos jogos de hoje, 26 de março, Copa do Nordeste, ABC e Náutico em Natal, Ceará e Sergipe em Fortaleza, Sport e CRB em Recife. O ABC com o Náutico 16:30, às 18 horas Ceará e Sergipe, também 18 horas Sport e CRB. No Campeonato Paulista 16 horas tem São Bernardo e Mirassol. No Campeonato Carioca, às 15:30, tem Audax e Nova Iguaçu. No Campeonato Gaúcho, semifinal, segundo jogo, Internacional e Caxias, a partir das 18 horas. No Mineiro, hoje pela manhã, pela Taça em Confidência, Patrocinense 1, gol de Leonardo Araújo, 0 para Caldense. Agora à tarde, jogarão Vila Nova e Tombense. No Campeonato Paranaense, semifinal, Atlético e Maringá, segundo jogo, às 16 horas. No Catarinense, às 17 horas, tem Barra e Brusque. No Campeonato Pernambucano, estão jogando neste momento Maguari e Retrô, 0-0. No Baiano, final, primeiro jogo, Jacuípense e Bahia, a partir das 16 horas. No Potiguar, teremos a partir das 16 horas ABC e Potiguar de Mossoró. Na Copa Alagoas, também no mesmo horário, Asa e CSA. No Campeonato Paraense, pela manhã, o Castanhal venceu o Caeté por 2-0, com gols de Pedro Gabriel e Jefferson Murilo. 2 Castanhal, 0 Caeté. Também pela manhã tivemos Itupiranga 1-2 para o São Francisco, Gabriel Jordan e Diego para o São Francisco, Alex Silva para o Itupiranga. O Tapajós foi só 1-0, gente. Venceu o Bragantino por 1-0, gol de Douglas Lima, enquanto Águia e Independente de Tucuruí ficaram no 0-0. O Cametá foi derrotado pela Tunaluso por 2-1, gols de Bruce para o Cametá, Gabriel e Paulo Rangel para a Tunaluso. Jogos, todos eles, disputados pela manhã no Campeonato Paraense. Campeonato Brasiliense, daqui a pouco tem Capital e Brasiliense. No Paraibano, às 16 horas, Souza e Botafogo, às 17, 13 e São Paulo Cristal. No Maranhense, 16 horas, Maranhão e Motoclube realizarão o segundo jogo da final do Campeonato Maranhense. Deu empate 1-1 no primeiro jogo e hoje teremos o segundo jogo da final entre Maranhão e Moto. A pioneira vai mostrar para você em cadeia com a Rádio Timbira de São Luís. Campeonato Sergipano, 16 horas tem Itabaiana e Falcon. No Sul Mato Grossense teremos hoje à tarde Serc e Ivinhema. Também hoje, Coxim e Dourados. Campeonato Capixaba, Vitória contra Estrela do Norte. No Tocantinense, Tocantinópolis e Tocantins, daqui a pouquinho. No Campeonato Rondoniense, Jiparaná e Rondoniense, Guaporé e União Cacoalense. No Paulista 2, Noroeste e Novo Horizontino, às 18:30. No Paulista 3, pela manhã, a Matonense foi derrotada pelo Marília por 3-0. Campeonato Cearense da Série B, daqui a pouco tem Itapipoca e Horizonte. Na Eurocopa, resultados finais, Cazaquistão 3-2 para a Dinamarca. A Eslovênia derrotou San Marino 2-0. Inglaterra 2, Ucrânia 0. Liechtenstein 0-7 para a Islândia. Agora à tarde ainda teremos Eslováquia e Bósnia, Irlanda do Norte e Finlândia, Luxemburgo e Portugal, Malta contra Itália. Brasileiro feminino a 1, Internacional venceu o Cruzeiro por 1-0, Atlético Mineiro e Real Brasília estão jogando neste momento, o Atlético vai vencendo por 1-0, o Ceará vai perdendo para o Flamengo por 2-0, e também está sendo disputado neste momento Kinderman e São Paulo 0-0. Às 16h30 teremos Real Ariquemes e Ferroviária, às 18h Corinthians e Atlético Paranaense. São os jogos de ontem e de hoje no futebol brasileiro e também o principal do futebol internacional. 15h29 na capital mais verde do Brasil, meu prezado José Maria Mendes. Vamos ao intervalo, já voltamos para falar de campeonato piauiense. Esporte Pioneira. Rádio Pioneira de Teresina. FM 88.7. Você sabia que passa um terço da sua vida dormindo e que um colchão inadequado acarreta danos à sua saúde? Por isso, escolha colchões Onix, modelos de mola ou espuma, fabricados com a mais alta tecnologia, tudo sob medida para proporcionar mais qualidade de vida. Escolha um colchão Onix, a tecnologia do prazer, à venda nas melhores lojas. O registro vivo da história da Arquidiocese de Teresina. Toda semana um personagem diferente, uma história empolgante. Conheça as raízes da nossa Arquidiocese. Nossos pais nos contaram. Todo domingo você tem um encontro marcado com a nossa história, nossa vida, nossa fé. Rádio Pioneira de Teresina. FM 88.7. Esporte Pioneira. Olha a hora. Estamos às 15h31 na capital mais verde do Brasil. Campeonato Piauiense. Ontem tivemos 3 últimos jogos da fase primeira, onde ficou definida a ordem de classificação e também os jogos da fase semifinal do Campeonato Piauiense para conhecermos os finalistas da competição. Ontem tivemos a vitória do Fluminense sobre a equipe do 4 de julho por 1-0. Jogo disputado no estádio José Teixeira Santos, a Arena do Guerreiro. O árbitro foi Antônio Francisco Cordeiro de Paula, seus assistentes Janistone Rabelo de Melo e Maura Cunha Costa. Gol marcado por Matheus Ramos aos 11 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos para o Everton, Gabriel Vieira, Janeudo e Lucão do Fluminense e ainda Chechel do 4 de julho. O Fluminense com Jefferson, Gabriel Biloca, Lucão, Everton e Lucas Manga, Ribeiro, depois Janeudo, Pio, depois Elivelton e Gabriel Vieira, depois Natanael, Denis, mais tarde Augusto, Matheus Ramos, que é o mesmo Mateusão, e Carlinhos, depois William Salvino, técnico Eduardo Ribeiro dos Santos. O 4 de julho foi derrotado com Vitor, Ramon, depois Samuel, Gravatá, Wallace e Yerien, Edinaldo, depois João Paulo, Chechel, Romário Becker, depois Gilvan e Diego Cantanhede, depois Moisés Leão, Edson Capa e Ítalo Pica-Pau, técnico Fernando Vieira. Com este resultado, Fluminense garantiu sua classificação em segundo lugar, uma vez que o River conseguiu o empate lá em Floriano, ao apagar das luzes, aos 50 minutos do segundo tempo. Fluminense estava na primeira colocação, porque o River perdia em Floriano, mas o Galo marcou o gol do empate aos 50 minutos e garantiu, então, a primeira colocação no campeonato ao final da primeira fase. O jogo lá em Floriano terminou um Coriçabá, um para o River, arbitragem de Diego da Silva Castro, os assistentes Márcio Iglesias Araújo Silva e Arnaldo Araújo Santos. O Bruno Henrique abriu a contagem para o Coriçabá aos 22 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos, aos 50 minutos, Ju Alagoano determinou o empate para o Galo. Cartões amarelos para Marcelinho Araxá, Márcio Adriano, ambos do Coriçabá, e Adrian do River. O João Vitor, do Coriçabá, foi expulso logo após a marcação do gol por ofensas morais à arbitragem, ele que já havia sido substituído. O Coriçabá jogou e ficou no empate por 1-1 com Thiago Cari e depois Anderson Diamante, Lucas Frank, o Everton, aliás, o Ellerson e Carlos Henrique, o Wester, Márcio Adriano, Paulinho, Pedrinho, depois Levi e Marcelinho Araxá, João Vitor, depois Yuri e Bruno Henrique, técnico Antônio Peço, Antônio Peço Romeiro Júnior, Toninho Peço. O River de Renan, Nininho, Moisés, Leandro Amaro e Davi Cabeça, depois Márcio, Darlan, Buba, depois Ju Alagoano e o Anderson Gordo, depois João Paulo, mais tarde Mateuzinho e Adrian, Júnior Mandacaru e Edren, depois Jânio Daniel, técnico Gerson Luiz Guzmão. Com este empate, o River garantiu a primeira colocação e o Coriçabá garantiu sua permanência na Série A do Campeonato Piauiense, uma vez que o Comercial foi derrotado em casa pelo Parnaíba. Meu prezado José Maria Mendes, vamos colocar o hino tricolor, o hino do River Atlético Clube. Você tem um tempinho de dar uma olhadinha aí, selecionar pra gente o hino do River, em homenagem ao Galo, que terminou como o primeiro colocado na primeira fase. Evidentemente que ainda teremos a semifinal do campeonato, depois da decisão, mas vai aí a homenagem para a torcida tricolor, para o River, que terminou em primeiro lugar a primeira fase do Campeonato Piauiense, conquistada essa primeira fase de forma, pelo menos para aqueles que não acreditavam no início do campeonato, até de forma surpreendente, mas o River foi mostrando capacidade, foi conquistando pontos, vencendo jogos e na última rodada, praticamente no último minuto da última rodada, o Galo conseguiu garantir a liderança e recebe essa homenagem da equipe da Pioneira com o seu hino. A nossa sede, que é o orgulho de nosso torrão. hino do Galo, River Atlético Clube, homenagem da pioneira, o Galo com a melhor campanha da primeira fase, são 15h39, daqui a pouco tem Rádio Timbira de São Luís para a final do Campeonato Maranhense. Mas vamos ao jogo de Campo Maior, ficou faltando a ficha do jogo disputado lá em Campo Maior. O jogo de ontem no estádio Deusdete de Melo, entre as equipes do Comercial e do Parnaíba. A arbitragem do jogo ontem lá em Campo Maior foi de Jardiel da Rocha Soares, auxiliares o Raimundo David dos Reis Alves e ainda o Lucas Natan Leite Goulart. Leite Goulart. Foi o trio do jogo de ontem lá em Campo Maior, com vitória do Parnaíba sobre a equipe do Comercial por 1-0. O gol foi marcado por Rafael Araújo contra aos 31 minutos do segundo tempo. Havia sido dado ao George Hamilton, que participou da jogada, pelo menos a imprensa a princípio creditou para George Hamilton, mas na súmula o árbitro confirmou a autoria do gol para Rafael Araújo contra. O time do Comercial jogou com o futebol de Gutierrez, João Neto, Lucas Fernandes, Rafael Araújo e Laerte, Pedro Antônio, Eltinho, Juniel e Daniel Matias, Nailan e Lenilson, técnico Eduardo Rodrigues. O Parnaíba, atenção, torcida tricolor, esse é o adversário do Galo na semifinal. O Parnaíba com Cris, Felipe Pacajus, Gilmar Bahia, Renan e Marcelo, depois Dim, Dedê, Rafael Tchuca, depois Thalisson, Rodrigo, depois Fabrício e Paulinho, mais tarde Sorim, George Hamilton, depois Marcelo Júnior e o Suquita, que é o mesmo Carlos Henrique. Técnico Oliveira dos Santos Lopes, o Oliveira Canindé. Então, esse o jogo de ontem, Campo Maior, 0 Comercial, 1 para a equipe do Parnaíba. 0 Comercial, 1 para o Parnaíba, ontem na cidade de Campo Maior. Lembrando que o time do Parnaíba conquistou sua segunda vitória no campeonato, né? E ele venceu o Comercial, a equipe que, inclusive, havia derrotado o Parnaíba lá em Campo Maior por 1-0, né? O Parnaíba desta feita levou a melhor. O Dedé recebeu o cartão amarelo. Dedé do Parnaíba foi advertido com cartão amarelo, também o Lucas Fernandes da equipe do Comercial recebeu cartão amarelo no jogo de ontem na cidade de Campo Maior, e o Eltinho e Lucas Fernandes, os cartões amarelos do Comercial de Campo Maior, gol confirmando Rafael Araújo contra no segundo tempo. Com estes resultados, nós temos o seguinte desenho da fase semifinal do Campeonato Piauiense. Nós temos aí o River contra o Parnaíba, primeiro jogo, quarta-feira, 20 horas, no Pedro Alelaf, em Parnaíba. Segundo jogo, sábado em Teresina, River versus Parnaíba. É o segundo jogo da fase semifinal. River e Parnaíba, dia primeiro, né? Então, esse é o confronto entre River e Parnaíba. Também temos o jogo entre Fluminense e Altos, o outro confronto da semifinal. Primeiro jogo, quarta-feira, 19h30, estádio Lindolfo Monteiro, Altos e Fluminense. Quarta-feira, 19h30, Altos e Fluminense. No sábado, dia 1º, Fluminense e Altos em Pedro II. Fluminense e Altos em Pedro II. Dia 29, quarta-feira, jogos de ida. Dia 1º de abril, jogos de volta da fase semifinal do Campeonato Piauiense. Lembrando a você, torcedor, que por obterem a melhor campanha, melhor índice técnico, River e Fluminense levarão vantagem sobre seus adversários, aquela vantagem de jogar por dois resultados iguais. Portanto, River e Fluminense jogarão por dois resultados iguais. Confirmando que em Teresina, o Altos vai receber o Fluminense na quarta-feira, às 19h30, enquanto a equipe do Parnaíba vai receber o River quarta-feira às 20 horas. E a Pioneira vai dar a melhor cobertura para a semifinal do Campeonato Piauiense. Esses dois compromissos que indicarão, ao final do segundo jogo, quem serão os finalistas do Campeonato Piauiense, quem serão nossos dois representantes na Copa do Brasil do próximo ano, quem serão nossos dois representantes na Série D do próximo ano. É isso, meus amigos, a gente vai encerrando aqui esse balanço inicial, porque agora, meu prezado José Maria Mendes, são 15 horas e 45 minutos, faltam 15 minutinhos para o início das finais, da final, do jogo final do Campeonato Maranhense entre Maranhão e Motoclube, e nós vamos passar agora conexão da Pioneira para a Rádio Timbira de São Luís, para a transmissão deste jogo que envolve o campeão do primeiro turno, Maranhão Atlético Clube, o campeão do segundo turno, Motoclube. No primeiro jogo, quarta-feira passada, empate por 1-1 no clássico Maremoto. E hoje, o segundo jogo entre Maranhão e Motoclube, e você vai passar a acompanhar em cadeia com a Rádio Timbira de São Luís, em nome de Colchão Onix, a tecnologia do prazer, e também de Sindicato dos Lotéricos do Estado do Piauí. Nas lotéricas, você tem dinheiro físico, você paga todas as suas contas com segurança. E nas lotéricas, você também pode tentar a sorte nos diversos jogos da Caixa Econômica Federal. Onde não tem banco, tem lotérica. Rádio Timbira de São Luís, Maranhão e Moto, decisão do Campeonato Maranhense. Hoje tem campeão na terra de Gonçalves Dias. Segundo turno, e os dois chegaram aí para essa fase decisiva, para esses jogos derradeiros. O Moto fazendo o último jogo da temporada, em termos oficiais. O Moto ganhando o título, o Moto nem joga mais em 2023. Mas se o Moto não ganhar o título, se der Maranhão, o Moto, que deseja participar não apenas da Copa do Brasil e já tem essa vaga assegurada, o Moto vai ter que brigar por vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano e por vaga na pré-Copa do Nordeste do próximo ano também, disputando a Copa FMF. Quem for campeão vai se dar o luxo de abiscoitar mais duas vagas para as competições nacionais: a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro da Série D. Moto e Maranhão prometem um grande jogo? Com certeza vão cumprir, com muita luta. A arbitragem é entregue para o Maicon Matos Nunes, um dos melhores árbitros da atualidade do futebol do Maranhão. Cresceu bastante de rendimento, ganhou mais experiência, deixou de ser aquele árbitro nervosinho de quando começou. E a sua escalação, ela é justa. Foi pro sorteio? Foi. Mas é justa. Poderia ser ele, como vai ser na realidade, poderia ser o Mairon Frederico dos Reis Novaes. O Zé Augusto, técnico do Maranhão, criticou a arbitragem do primeiro jogo dessa decisão. Não gostou, teceu pesadas críticas e até insultou o Paulo José Mourão, que apitou a partida anterior lá no estádio Nhozinho Santos. Críticas muito fortes, mas que acabaram por provocar a revolta do Sindicato dos Árbitros e também da própria SEAF. O Hanilton Oliveira de Souza foi quem apitou o Maremoto da última quarta-feira, que terminou por 1-1. Vamos desejar, então, ao Maicon Matos Nunes boa sorte na direção desse espetáculo de bola. E que vença o melhor daqui a pouco, Roberto Ramos. Falou, tá aí o Bola de Ouro de Van Fonseca, trazendo mais uma intervenção aqui na nossa jornada esportiva. Galera ligada na Rádio Timbira aqui, abraço. Muito obrigado você que está aqui no Estádio Castelão com seu radinho acompanhando. É, o retrato falado do espetáculo daqui a pouco. Vem pro campo de jogo a equipe do Maranhão, vem pro campo de jogo a equipe do Motoclube. Abraçando aí o professor Tiago, que é filho do Armando Capriotti, de radinho ligado agora na gente. Aquele abraço, viu, Tiago? É motense. Veio trazer essa torcida para a equipe do Motoclube de São Luís. Um abraço também ao Ian Felipe e o seu pai João. Vieram aqui na cabine dar um abraço no Roberto Ramos. Ian Felipe e o João, que moram no João Paulo. E aqui o Ian Felipe, que é especial, né? Grande abraço aí, toda essa turma boa. E amiga, vamos voltar com a informação do zap zap da galera, diga. De volta, Roberto, com mais participações dos nossos ouvintes. Vamos ao grande Anjorã. Boa tarde, meu caro Noel Soares, Roberto Ramos, toda a equipe esportiva da Rádio Timbira e desportistas do Maranhão. É especial a torcida rubro-negra motorizada do Papão, o meu time do coração, que será o campeão. 2-1, Papão, em cima do Bodão. Anjorã, o anjo amigo do rádio e motece sem preconceito. Estou a caminho do Castelão. E agora vamos com a participação do Agnaldo Aguiar. Alô, Roberto Ramos, meu amigo, hoje sem dúvida nenhuma a audiência vai ser topada, 100%. Agora eu até esta data, nada de você mandar meu alô, né? Mas quem sabe mais pra frente, né? Um pouco mais pra frente, não vai dar certo. É isso aí, ó, Aguinaldo Moedor, aqui no bairro Apaco. E um alô pra Pato Gordo e Nicotina Roots. Aquele abraço, garota, a você e toda a equipe. Bom trabalho aí a todos. Ok, obrigado pela participação. Temos também o Reinaldo Senegal. Ele disse o seguinte: tô ligado, Cabeça Senegal, hoje pela manhã na Associação da Acre em Maiobinha, Moto Clube Master 2, seleção da Acre, não é? Acre mesmo com R1. Gols do Moto Clube Cabeça e Zé Filho Branco. Gols da seleção da Acrem, o Paulo marcando uma vez. E para finalizar, olá, boa tarde, bancada da Rádio Timbira 1290M, jogo de hoje, Maranhão 2, Moto 2, John Gaia da Jordoa, antenado na rádio. Volto com você, Roberto Ramos. Muito bem, valeu, tá aí a participação do grande Agnaldo Moedor, rapaz, valeu. O Agnaldo tá com a gente lá na Apaco. É isso aí, garoto, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Vem chegando as duas equipes para cumprir o protocolo e já vai tocar o hino do estado do Maranhão. É, o campeonato maranhense chegando ao seu final. Já vamos para cumprir o protocolo, aguardado com expectativa geral do torcedor para a entrada em campo da equipe do Moto, da equipe do Maranhão Atlético, 26 de março de 2023. Dia histórico, conheceremos mais um campeão maranhense. É, a disputa do título é hoje, primeiro jogo 1-1, e hoje vai sair o campeão regional. Vamos nessa, é o Moto Clube de São Luís em campo, é o Maranhão também, todo mundo acompanhando. Diga lá, Jalber Pereira, diga lá, Daniel Amorim. É isso, Roberto, expectativa para a entrada das duas equipes aqui no gramado do Estádio Castelão. Lembrando que além das duas equipes e da equipe de arbitragem também, a gente vai ter o Zé Gotinha, que estava guardado lá no fundo do baú nos últimos 4 anos, está de volta, né? É o símbolo da campanha de multivacinação que está sendo realizada aqui no estado do Maranhão. Imunização para diversas doenças, para todos os públicos, é importante que a população possa comparecer aos postos de vacinação. Falando um pouquinho sobre a campanha do time do Moto. O Moto que no primeiro turno empatou com o Cordino 0-0, venceu o São José por 1-0, empatou com o MAC em 1-1, garantiu a final na semifinal, a vaga na semifinal, acabou perdendo para o Sampaio Correia e foi eliminado. Já no segundo turno, a estreia não foi boa, perdeu por 2-0 para o Pinheiro, resultado que culminou com a demissão do técnico Wallace Lemos. E aí já na segunda partida do retorno, na estreia do técnico Marcinho, o Moto bateu o Chapadinha por 2-0. Em seguida veio um golpe muito forte, o Moto perdeu por 3-0 para o Sampaio, mas em seguida, na última rodada, conseguiu vencer o IAP por 3-0 no Municipal, garantindo a classificação às semifinais. Na semifinal, desbancou seu principal rival, Sampaio Correia, chegou à final do segundo turno, onde bateu o Maranhão Atlético por 1-0, conquistou o segundo turno, a vaga na Copa do Brasil e credenciou-se a disputar essa final geral do campeonato. E aí, a primeira final, na última quarta-feira, placar de 1-1. Moto chega a essa final, até agora 11 jogos, 5 vitórias, 4 delas, é bom que se frise, sob o comando do técnico Marcinho Guerreiro, 3 empates e 3 derrotas, apenas uma sob o comando do Marcinho, que foi diante do Sampaio. O Moto tem 11 gols marcados, 9 gols marcados sob o comando do Marcinho, 9 gols sofridos, apenas 4 com o Marcinho Guerreiro. O time do Moto melhorou bastante, tanto o poderio ofensivo quanto o sistema defensivo a partir da chegada do treinador. Não só o aspecto psicológico, mas dentro das quatro linhas, o Moto evoluiu bastante, tanto que chegou na grande final do campeonato. Vai buscar o seu 27º título estadual para garantir participações na Copa do Nordeste e na Série D do ano que vem, para não ter a necessidade de jogar a Copa FMF no final desse ano. Já a equipe do Maranhão, que uma das equipes mais regulares durante toda essa competição, estreou na primeira fase 7-0 diante da equipe do São José, depois venceu o Cordino na segunda rodada pelo placar de 1-0 lá na cidade de Barra do Corda. Empatando com o próprio Moto pelo placar de 1-1. Aí teve aquele jogo da semifinal, 3-1 diante do IAP lá no estádio municipal Nhozinho Santos. Então com isso chegou à final, empatou com o Sampaio por 0-0 naquela oportunidade e venceu nas cobranças de pênaltis. Já no segundo turno, o Maranhão venceu o Chapadinha por 3-1, também partida realizada lá no estádio Nhozinho Santos. Depois teve o jogo também conquistou mais uma vitória aqui contra o IAP, 3-0. Aí depois acabou empatando com o Pinheiro, aquela partida que o Maranhão dominou, mas não conseguiu converter as oportunidades que teve. Já na fase seguinte também teve bom aproveitamento, acabou passando por outras equipes, até chegou ao final lá do segundo turno, onde perdeu para o Maranhão, aliás, para o Moto Clube aqui mesmo, no estádio Nhozinho Santos, pelo placar de 1-0. E já nesse jogo da primeira da grande final, acabou empatando. Saiu à frente do marcador, mas depois cedeu ao empate. Então, hoje é o grande dia, torcida atleticana espera de uma ansiosa para esse grande confronto. Pois é, como você disse, o MAC vai entrando agora no campo de jogo. O Maranhão deve ficar à direita da cabine 1290, o Maranhão que vai a campo aí com o seu uniforme número 2, camisa branca com listras na horizontal, na vertical, listras atleticana, calções nas cores azul, na cor azul, também a mesma coisa acontecendo com os meiões. Muito bem, o Maranhão Atlético Clube, alegria da sua torcida entrando em campo nesse momento, sendo recepcionada pela sua torcida que se faz presente, promessa de um grande jogo, Maranhão e Moto, é a decisão, galera, nesse domingão, dia 26 de março de 2023. Conheceremos hoje o grande campeão. Venha vibrar junto comigo, galera. E daqui a pouquinho a bola vai rolar. O Moto saindo nesse momento também do seu vestiário. Vai pintar já a equipe rubro-negra. Maranhão já se posicionando para cumprir o protocolo com a Federação Maranhense de Futebol, organizando tudo. Tá ali o Hans Dina, o assessor, o Itamar Ferreira. Enfim, já foram comunicados ali os jogadores da equipe do Moto, sendo aguardado a hora certa do Brasil para você. Foram 15 horas convocados a pintar no gramado, viu, Roberto? Rapaz. Já então, foi convocado Em cima da hora. Já foi lá. Tá em cima da hora, meu garoto. Agora sim, vai pintando o moto, entrando em campo, torcedor. Começa a aplaudir aqui a entrada em campo da representação da equipe do Moto. Maranhão com a sua torcida Bravo Macão, posicionada aqui do lado direito do estádio Castelão. É bastante movimentado aquele setor também, com uma bandeira enorme da torcida Bravo Macão ali também. O Moto Clube com as suas organizadas ficando do lado oposto, ali com a Dragões da Fiel, torcida Moto Shop Independente. Moto que vai jogar, viu, Roberto? Lopes da Fabril, oi. Nesse jogo com o seu uniforme de número 1, listras horizontais em vermelho e preto, calções e meiões, em sua maioria preto, com detalhes em vermelho. Jogadores vêm pintando no gramado, puxados ali pelo capitão da equipe, Léo Silva, que, pelo que ele já falou, vai fazer o último jogo como jogador profissional, né? Vai pendurar as chuteiras, a gente, claro, vai confirmar, inclusive, essa informação com o jogador após a partida. Protocolo iniciado, garotinho. É isso então, ali está o Zé Gotinha, está no meio ali representando a ali no meio, já trazendo a faixa de Pelé Eterno, também homenagem ao rei do futebol, o Pelé, nessa faixa da Federação Maranhense de Futebol, bandeira do Mato um lado, do Maranhão também, sendo carregada, conduzida pelos garotinhos, hein? E o time do Moto vai entrando perfilado, também equipe do Maranhão, Atlético Clube e arbitragem. Vamos pro jogo daqui a pouquinho, a execução do hino do estado do Maranhão. E vamos então pro jogo, quando Maranhão e Moto já estão no gramado de jogo. E daqui a pouco vamos pra decisão, galera. Maranhão trazendo à frente o capitão Leone, a equipe do Moto Clube também com seu capitão, é o Léo Silva. Isso. Vamos então para a execução do hino do estado do Maranhão. Tá tudo pronto, tudo rigorosamente pronto. É ambulância, policiamento, tudo ok. E daqui a pouco a bola vai rolar e você vai vibrar no som do futebol pela Rádio Timbira. Hino do estado do Maranhão. Execução do hino do estádio do Maranhão, encerrada a apresentação. Roberto, as equipes já estão perfiladas, vão se cumprimentando. Diga. Esse aqui é o técnico Zé Augusto, da equipe do Maranhão. Zé, esse é o terceiro confronto entre as duas equipes. O título maranhense para a equipe do Maranhão o Maranhão teve aquela oportunidade e foi adiado. Hoje é o grande dia. Hoje é o grande dia para as duas equipes, né? Eu acho que decide hoje, não tem mais. De hoje não passa, né? Eu acho que. Espero que seja mais um grande jogo, né? Mais uma grande partida como foi no jogo passado, as duas equipes brigando pelo resultado. Espero que a gente possa conseguir fazer um melhor jogo do que o adversário e conseguir o título, né? Mas a gente sabe que isso vai acontecer muita coisa durante esses 90 minutos. Agora fora o problema, um intervalo muito pequeno, talvez o menor intervalo entre uma partida e outra durante toda essa competição. O que deu para fazer aí tudo às pressas, ô Zé Augusto? Nada mais conversa, né? Acho que precisa mais de só posicionamento mesmo, parado, 11 contra 0 dentro do campo, só para posicionar, só para gente saber como o adversário podia vir também. Aí mais é descanso, recuperação do atleta, trabalhar muito, muita conversa, para trabalhar o mental do jogador, para que a gente possa fazer um grande jogo. Eu acho que o tempo é muito curto. E também o que tinha de fazer, a gente já fez durante toda a competição, toda a pré-temporada. Eu acho que agora é só manter aquilo que a gente vinha fazendo, né? Manter o jogo que a gente vinha fazendo em todo o campeonato. Se a gente mantiver essa pegada, aquele estilo de jogo que a gente vem jogando, mostrando desde do início da competição, ser consistente, a gente tem grande chance de sair daqui com o título. Então, esse é o técnico Jair Augusto, Daniel. De técnico para técnico, Marcinho, mais uma final de campeonato, segunda seguida sua. Veio o bicampeonato com o Motoclube, Marcinho, 2018-2023. Boa tarde. A gente está em busca, né? A gente sabe que é um jogo muito difícil, né? A equipe do Maranhão é uma boa equipe também, mas a gente vem em busca, né, desse segundo título, somente pelo Moto. Com certeza fazer um grande jogo. E com certeza a gente coroar hoje essa crescente com o título, e Deus honrar o nosso trabalho. Mexendo o mínimo possível, só o Railson fazendo uma nova função ali, a função que vinha sendo feita pelo Arlen? Sem dúvida, o Railson já fez essa função, então hoje a gente está despreocupado, a gente sabe da qualidade do Railson, da inteligência dele, então hoje fazer um grande jogo e conseguir o título. Legal, tá aí o Marcinho, os jogadores do Moto já posaram para foto que, claro, eles esperam que seja foto dos pôsteres, né, do campeão maranhense de 2023. Muita gente no gramado, vai rolar a bola dentro de mais alguns instantes. A gente já tem alguns minutos de atraso, né, aqui no meu relógio, 5 minutos de atraso, o aquecimento sendo finalizado ali no gramado. Mas a bola vai rolar dentro de instantes para a grande decisão do Campeonato Estadual de 2023. Acompanhando a equipe quadricolor, ele, Jalber Pereira. E do lado a lado, com a equipe do Moto, ele, Daniel Amorim. Para levar a você que está sintonizado aqui na Rádio Timbira e também a Universidade FM, eu anuncio a volta dele direto da cabine aqui do Castelão, o narrador de todas as torcidas. Chegou o dia, galera, tem decisão, já a bola vai rolar pra você, Maranhão e Moto, campeonato maranhense, grande decisão, bola de ouro. Vou destacar o desfile triunfal do Zé Gotinha. Me amarro no Zé Gotinha. Leve seu filho pra vacinar, tem vacina pra tudo, e quanto é problema que você pode ter no futuro. Até nos shoppings, viu, Edvan? A vacina evita, sim, Daniel? Tô dizendo, até nos shoppings a vacina já chegou. Viu, Daniel? Tem vacina pra tudo, viu? Fica atento, viu? Ótimo, que bom que o Zé Gotinha também tenha chegado ao futebol. E o jogo prestes a começar, a chuva tá ameaçando cair, tá? As nuvens estão mais, viu, carregadas. E vai, pelas condições que a gente observa aqui, acho que ela vai cair, viu, Edvan? Com certeza. Não tem vento, né? Nada. E não tem pipa também, né, o jogo? Não combina muito, né? Esse é o futebol da Nova 1290, futebol do Brasil pra você. Instantes, começa a decisão aqui no estádio do Castelão. É isso aí, galera, é uma forte nuvens negras aqui na toda essa região, né? E daqui a pouco, com certeza, vai cair aquela chuvinha esperta, galera, na expectativa do jogo. Muita gente chegando, hein? Muita criança, isso é bonito, né? Isso é bonito de ver. Muitas crianças circulando aqui e acompanhando, né? A família fez questão de trazer a criança uniformizada. Vai rolar a bola, vai começar o jogo. Vai começar o jogo. Eu falei que não tinha pipa, mas já caiu uma ali. Se coloca na linha de meio campo da saída. E a chuva vai derrubar as outras, né? Nesse primeiro tempo, a saída favorecendo a equipe do Moto. Colocado junto à bola, juizão apontando, vai autorizar, já a bola vai rolar. E a partir de agora vai começar mais uma história viva do futebol do Brasil. É mais uma história que está sendo escrita nesse livro do Campeonato Maranhense de Futebol. Tudo ok, tudo pronto. Olha ali, o árbitro caminha para o círculo central, autoriza o árbitro. Autoriza o árbitro, a bola rolou, tá aí a bola de novo no rumo do gol. Vamos atrás dela, galera. Campeonato Maranhense. Maranhão. Moto. Sua permissão, torcedor do Brasil, a moça branca já está correndo livre, leve e solta no estádio Castelão. A bola trabalhada ali pelo time do Motoclube de São Luís, está jogando a bola com o Matheus, esticando, virando no campo de defesa, rolando a bola para Fernando, está jogando tranquilamente, marcado pelo Giliardi, ele vai, processa o lançamento, vai tentar construir a jogada, lançamento na linha de frente, no campo contrário, subiu o zagueirão, afastando a linha de lado, lateral que o Jonas bate, ele tem pressa, cobrou, entreguei nessa bola ali, seria pro garotão da camisa número 5, é que era o Railson, bobeou, perdeu, Maranhão vem no contra-golpe armado com o Fabrício, joga bem, esse talento nato do futebol brasileiro, ficou caída, a bola sobra com o Giliardi, e ela sai de campo, vai embora, sai de campo pela linha de lateral, lateral para a equipe do Maranhão bater, o jogador Fabrício foi atingido numa arrancada no primeiro minuto de jogo, hein? É, e tá o Fabrício, inclusive, ali, Roberto, ali foi... Os jogadores do Maranhão chamaram o pessoal aí do departamento médico, ele está sendo atendido, vai ser atendido dentro das quatro linhas ali, pelo que parece, está sentindo ali uma das pernas, exatamente nessa dessa trombada que levou com a equipe. Roberto, por mais habilidoso que o Fabrício seja, ele não pode vir aqui no meio de campo, na linha de vitória do gramado, pegar essa bola e sair carregando para cima do adversário. É quase que impossível ele conseguir passar pela marcação. E agora nem houve falta, ele adiantou, a bola foi tocada, ele tropeçou na marcação, caiu. E é o primeiro jogador a pedir atendimento logo no comecinho da partida. Daí então, preocupação ali no cenário, aqui no banco de reservas do Maranhão Atlético, com a condição do Fabrício. Ô, Roberto, oi. O que aconteceu é que o Luiz Felipe acabou também escorregando, assim como o Fabrício, e as travas da chuteira do Luiz Felipe pegaram ali na canela direita do Fabrício, né? Não são tão robustas, e aí ele levou a pior. Muito bem, Fabrício vai sendo retirado, primeiro frete da tarde sendo realizada, vai então para cobrança ali do lateral, posicionado Gabriel Fontes empurrando, vai deixar essa bola na frente ali para quem? Jorge se desloca, Giliardi mata no peito, boi no terreno, botou na frente, tenta ganhar da zaga, subiu, cortou, bloqueando, neutralizando o lance de perigo na cabeçada, subiu, Fernando, novo lateral para a equipe do Maranhão bater, são as emoções da decisão, Maranhão e morte, esse é o jogo, conheceremos hoje o grande campeão da temporada 2023. Giliardi brigando, a bola vai sobrar com Gabriel, não fica pro Maranhão de novo, pra Cavi, arrumou, ajeitou, bateu pra fora, desviou em alguém, saiu escanteio para a equipe do Maranhão, é o time do Maranhão chegando de novo, nessa cobrança de escanteio, vai pra bola, quem é que vai bater? Jorge vai pra bola, tremendo agito ofensivo na grande área da equipe do Moto, vai levantar na grande área, já se posicionando ali, tem o Fernando, tem o Maicon, tem o Leone, vai pra bola então, Jorge, tiro de canto pro Maranhão bater, o rasteiro rasante, pegou a bola na galera, tira dali Railson de primeiro e tenta acionar o campo de ataque, coloca a bola numa zona de campo, não tem ninguém, vai chegar pra dominar então, Grutinho, que é exatamente o David dominando a bola, soltando o zagueirão, vai e voltando a bola com o goleiro, Moisés para Gabriel Fontes, recolhe, domina, sai da marcação, obrigada a retroceder essa bola, tenta a tabela, não consegue dar exatamente sequência do lance, ela sai de campo, arremesso que o Moto vai cobrar, chegando o Jonas para bater, a bola será tocada, impulsiona a bola no meio campo, vai sobrar de novo, ali com o Léo Silva, articulou o lance, solta a bola pro zagueirão, vem participando então, Luiz Felipe, dominou, tenta saltar à frente, corta pelo meio do caminho, Franklin lançando em profundidade, bola para o garotão da 9, que é o Giliardi, corta de qualquer maneira, a bola vai chegar, não chega a sair, fica aqui dominada, briga intensa pela posse de bola lateral do gramado, vai soltando, vai chegando ali Leone para dar o combate, e sobra com Franklin, Maranhão descobrindo ali o lateral, foi atingido, ficou caído e apenas A falta está sendo marcada a favor da equipe do Maranhão, junto paralelo à linha lateral de campo. 4:30. Futebol é o primeiro tempo, é a primeira página de jogo. Lateral cobrado até a chegada do zagueirão Leone. Ele alcança a bola, apanhou, dominou, esticou, soltando, encostando para Fer, pro grutão que é Maicon. Aparece, ele domina a bola, soltando para Gabriel Fontes, empurrando de novo, entregando a bola para o Maicon. Lá vai Maicon, cabeça erguida, abre o campo de visão, já toca a bola virando com o Leone, vai ultrapassar a fronteira. Desce a ladeira, esticou para Franklin, escapou bem da marcação do primeiro, coloca essa bola para grande área. Giliard não chega, eis a proteção à zaga. Abraço final do goleiro Éder Moreira pela equipe do Motoclube. Saiu bonito e segura com firmeza. Ele recoloca a bola em sua movimentação mais uma vez. Sai pro jogo e a grande final do campeonato maranhense. Chamou, falou Noel Soares do plantão. Copa do Nordeste, quartas de final no Frasqueirão. Felipe Garcia, aos 14 minutos do primeiro tempo, faz ABC 1, Náutico 0. Aí o um detalhe para você conferir aqui a informação que não para, galera. E lá vem ela. É, vai ser a decisão debaixo de chuva. Fechou o tempo, total, viu? Fechou o tempo. Lateral pra equipe do MAC bater, vem chegando, vem dominando, trabalhando a bola. Cavica vem entregando ali no meio. Esticada a bola para Pablo. É Pablo deixando a bola no círculo central do gramado. Tá dominando, tá carregando ali o Maico, entregando pra Gabriel Fontes. Ele cisca, girou, bota a bola pra rolar no meio. Se perder é perigo. Pablo tocou na bola. O time do Moto fica com a sobra. Tá se deslocando pra receber lá pelo comando de ataque. O grutão Railson fez a tabela. Então sair pro jogo, vem no carrinho dado. Quando chegava aqui, o Enzo da número 11 se apresentando ali, lateral cobrado, toma distância para bater. Jonas entregando a bola para Léo Silva. Ele passa outra vez atrás, recuando, retrocedendo essa bola para o zagueiro que é o Fernando. Fernando para Luiz Felipe, tem a posse de bola, vai se aventurando, ninguém dá combate. Ele avança, tocando na esquerda. Lucas Santos devolvendo de novo, devolução feita para Luiz Felipe, para Fernando, toca a bola no campo de defesa, faz um lançamento comprido, buscando na presença ali do Enzo, corta pelo meio do caminho, sobe mais alto o zagueirão Maicon, desvia a trajetória da bola que sai pela linha de lado. Jonas da cobrança, decisão Moto e Maranhão, Maranhão e Moto, campeonato maranhense 2023. Bola que é solta, lá vem ganhando, há um espaço vazio. Railson bateu, bola pega no costado do zagueiro e sai. É o primeiro escanteio do jogo para o Moto Clube bater, Daniel. É isso, Railson tentou cruzamento ali pelo lado direito de ataque do Moto Clube, a bola foi desviada pela defesa quadricolor. Tiro de canto, escanteio pelo lado direito. Ronald Camarão, de pé esquerdo, vai mandar na área, Roberto. É isso, posicionado. De perna esquerda para bater o Ronald Camarão. Vai chacoalhar, correu autorizado para a bola. Levantamento é feito, porta do gol. Moisés ameaçou sair. Deu um tapa na cara da bola. Ela vai cair para o Jonas de primeira. Bateu. Ela vai ganhando altura. Vai sobrevoando ali, passando à frente da meta do goleiro do MAC. Vai se perdendo pela linha de fundo. Mas é o Moto na cobrança de escanteio. É um time perigoso. Chegando de novo. E atenção, torcedor. São 16:17 na ilha. E atenção, torcedor amigo de todo o Brasil, girando e conferindo comigo. Tempo e placar. No destino da bola, marca implacável do tempo. Decorridos 7 minutos, ultrapassamos 7 minutos do primeiro tempo de jogo. No placar da decisão do campeonato maranhense, você está conferindo. Maranhão. Tá tudo igual, placar fechado, 0-0. É lateral cobrado pelo que representação atleticana botou na grande área. Ficou caído o Rodriguinho. Leone toca de cabeça na frente. O árbitro Maicon Matos Nunes paralisando, interrompendo a partida e já pedindo atendimento para o jogador da equipe do Maranhão Atlético Clube. E girando, girando com a central dos esportes, Noel Soares. Na Arena da Baixada, campeonato paranaense, jogo de volta, Atlético e Maringá vão empatando por 0-0. A maior festa esportiva do Brasil, na emoção viva do esporte, na sua Rádio Timbira. Muito obrigado, amigo torcedor, pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que está no YouTube participando lá no chat ao vivo, deixe o seu palpite, mande o seu placar. Abraçando o professor Tiago, acompanhando aqui nas cadeiras do Castelão, ao lado do Armando Capriotti, seu pai aqui, hein? Beleza, um grande abraço para você. Obrigado pela sintonia. E a galera ligada também, o Ian Felipe e seu pai João estão aqui com a gente acompanhando. O João que é motense, o Ian Felipe é boliviano, está torcendo pelo Maranhão Atlético. É, já saindo lá do outro lado, jogador da equipe Tomac vai voltar pro jogo, me parece que tá tudo ok com ele. É, vai pra bola então, o árbitro para colocar pro reinício do jogo aqui no estádio Castelão. Venha vibrar comigo nas ondas da emoção. Vai ser cobrado então o reinício. Refletores já começam a ser ligados, viu, Roberto? É isso, já bem cedinho os refletores sendo acionados aqui no estádio Castelão. Reinício de jogo, bola ao chão, começa o jogo. Escureceu rápido, né? Com as nuvens negras e com a chuva que começou a cair. E lá vem a representação do Maranhão, chute de longa distância, a bola saindo à direita da meta do goleiro rubro-negro, o Éder Moreira. É isso aí, bola que vai rolando, goleirão sai pro jogo, já recoloca a bola em circulação, em movimentação, bola chegando até o zagueiro que é o Fernando, detona essa bola para de frente para tentar construir um novo lance, a bola sobrevoando, sobrando na frente, Bragana, não quer Valdir, tem velocidade, chega por debaixo a marcação do Gabriel Fontes, é lateral para o Moto, jogadores do Moto se encaminhando para a grande área, pode pintar um bom lance, o Moto vem aí, quero ver a festa, quero ver a emoção, quero ver o torcedor tirando o pé do chão, Jonas na cobrança do lateral, se posicionou Valdir, sai da marcação, rolada a bola, é com ele, Railson caindo aqui nesse setor de campo, pega de novo no Gabriel, é outro lateral. E a galera do Moto aí, saindo aí o grito do torcedor aqui sendo ouvido no estádio do Castelão. Aí é que tem que pular, porque senão o frio toma conta, viu, garotinho? Essa é chuva todinha. É isso, então, lateral cobrado, a bola afastada de novo. É o terceiro lateral seguido aqui pelo lado direito de campo. Na bola, Jonas, cobrando, entregando para Valdir. Valdir empurrando essa bola, colocando para Railson. Railson dominando, pisa, prende, para. Fez a tabela bonita, saiu jogando, rolando para direita para Jonas, cruzou, tá pintando o gol, arrumou, vem para Ronald, batida, a bola vai direto para fora. Perdendo uma chance de gol nos pés do Ronald, camisa 10. Perdeu a chance, o Daniel. Cruzamento da direita para a esquerda. A bola chegou para o Ronald Camarão, mas ele não tinha condições de finalizar. O Paulo Matheus chegou melhor posicionado. O Ronald demorou a sair. E aí o Paulo Matheus tentou finalizar, meio sem jeito, de pé esquerdo. A bola se perdeu pela linha de fundo. Início de maremoto, grande final do estadual. Maranhão e Moto 0-0, placar do governo do Maranhão, trabalhando para todos. E a bola rola na metade do campo, no ciclo central do gramado, vem para Jorge, dominou bem, esticou na frente, abriu com o Rodriguinho. Rodriguinho faz a passagem, Franklin passou, vendo apoio, todo mundo chegando, passando. E a bola é tocada pela linha de lado. É arremesso lateral. Franklin na cobrança, rola a bola, procura agora do Grutão. E que é o Pablo, de novo para Franklin. Ele colocou, levantou pro tumulto. Fabrício chegou, Giliati subiu, testou, defendeu Éder Moreira. Apareceu na grande área ali o Fabrício, elemento surpresa. Ô, Jalbe Pereira. É isso mesmo, Roberto. Ali a bola lançada ali pelo lado direito. Ali o Fabrício se antecipando ali como elemento surpresa, vindo de trás, mas muito bem colocado. O goleiro Éder Moreira agarrou firme, não deu rebote. Permanece 0 para o Moto, 0 também para o Mac. É o placar do governo do Maranhão, trabalhando para todos. 13 minutos, primeira página de espetáculo, 0-0 na decisão, aqui no estádio Castelão. Chove demais, galera, é muita chuva, minha gente. Bola rolada então com o zagueirão, que é Fernando, pela equipe do Moto Projeta, vai evoluindo, vai trabalhando essa bola com Luiz Felipe de primeira, soltou a bola, agora para Paulo Matheus. Bola da bola de frente, Railson ganhou, ainda ele, até pro gol, defendeu, o goleiro largou, no limite da pequena área, mergulha Moisés para fazer a defesa. Que chegada da equipe do Moto agora, hein? Léo de fora da área, canto baixo direito, goleiro Moisés soltou ali, defendeu o tempo, segue Maranhão 0. Até na cabine a chuva tá chegando, hein? Visibilidade realmente muito comprometida. Agora você imagina que está acompanhando em cima do lance. Eu não estou vendo nada. Agora você imagina, né? Se esse jogo é no Nilzinho Santos, com essa chuva todinha, hein? Lá já estava gravado encharcado. Pois é, impraticável, né? Muita chuva. É isso, vai ser recolocada a bola em jogo com o goleiro Moisés da equipe do Maranhão Atlético Clube. É a grande decisão do Campeonato Maranhense. Lá vem a equipe do Max se organizando para sair em contra-golpe. Gabriel Fontes dominou, parou, prendeu. Ele pode deixar onde está colocada ali a enfiada de bola. Tentou se filtrar, Jorge. Vem brigar contra a zaga, o Giliardi. Bola do Boto com o Railson participando, tocando a bola. Valdir para Railson, tentou evolução. Ele acaba atingindo o Gabriel Fontes, que caiu. Foi pro chão, foi pro terreno. Árbitro paralisando e decretando uma falta que favorece a equipe do Maranhão Atlético Clube. É jogo, é show de futebol, você curtindo aqui. O passe é bem feito para progredir, para evoluir. O Leone dominando no campo de defesa, soltando e encostando para Maicon. Despacha essa bola, processo o lançamento à procura do Jorge, tocou de cabeça. Rodriguinho dominou, matando o peito, tentou a descida. Falta apontada pelo árbitro. E o jogo é bom, o jogo é bem disputado. Tem cartão amarelo pintando por lá. Me diga aí, já o Pereira. É, parece ter sido a do Maranhão. Ali o Fabrício, se não estou enganado, ali se apresentava ali para receber a bola. Acabou recebendo carga faltosa da equipe do Moto. Falta para o Maranhão, que terá essa boa oportunidade. No lance, teve o jogador do Moto que recebeu o cartão amarelo. Eu acredito que tenha sido o 3, Luiz Felipe. É isso mesmo, Fernando? Fernando, camisa 4. Aí é uma falta na boa descida. Rodriguinho foi barrado no baile. Ali no, na linha da grande área, quando descia, tentava invadir o salão de festa, foi literalmente atropelado. Arbitragem, jogadores conversando alguma coisa aí. O jogo vai ser paralisado, hein? O jogo vai ser paralisado aqui, parece. Aí o assistente já vem lá do outro lado. É o árbitro da partida ali, o Wallace Matos, Eu perdi aqui, rapaz. É o Maicon Matos Nunes, ali conversando ali com o árbitro, o quarto árbitro. Vamos esperar também os refletores do lado oposto às cabines de rádio acenderem, né? É, porque eles estão desligados e aí tá tudo escuro, né? Nenhuma, né? É, tá só com os refletores da marquise funcionando nesse momento. Não tem como ter andamento a partir. Então justamente ali a equipe de arbitragem conversa, jogadores do Maranhão também. 90, aí conversando também nesse momento aí com o técnico Zé Augusto no momento, a partida 16 minutos desse primeiro tempo, jogo muito prejudicado pela falta de visibilidade. Não é que a bola não esteja rolando, a bola está rolando, mas é difícil você, de uma certa distância, acompanhar esse jogo. E para evitar algum problema futuro, o Maicon acertadamente suspende a realização da partida, pede que os refletores todos sejam acionados. Olha que ainda não chegamos 4:30 da tarde. E a falta de visibilidade pelas chuvas, o tempo fechou aqui das imediações do estádio Castelão, e o jogo realmente muito perigoso. O árbitro de repente pode se equivocar numa marcação, então ele pede os refletores todos ligados para poder continuar a partida. Ainda bem que a chuva parece estar dando um refresco. Tá certo então, já que o jogo está paralisado aqui, vamos acionar a movimentação do Departamento de Jornalismo da sua Rádio Timbira, trazendo a informação para você, amigo torcedor ligado na programação esportiva, na nossa jornada aqui direto do Estádio Castelão para essa grande decisão. Vou acionar o repórter Edivaldo Oliveira. Alô, Roberto e amigos do esporte. Olha, o governador Carlos Brandão decretou situação de emergência em mais 21 municípios maranhenses afetados pelas chuvas. O objetivo é preservar o bem-estar da população, assim como os serviços e demais atividades socioeconômicas nas regiões prejudicadas. Agora são 49 o número de municípios em situação de emergência no Maranhão. É com você, meu garoto. Esporte Pioneira. pioneira de Teresina. FM 88.7. Você sabia que passa um terço da sua vida dormindo e que um colchão inadequado acarreta danos à sua saúde? Por isso, escolha colchões Onix, modelos de mola ou espuma, fabricados com a mais alta tecnologia, tudo sob medida para proporcionar mais qualidade de vida. Escolha um colchão Onix, a tecnologia do prazer, à venda nas melhores lojas. De segunda a sexta, às 14h, você entra em sintonia total com a informação e entretenimento de qualidade. Um passeio musical, notícias do Brasil e do mundo. Sintonia total, de segunda a sexta, na sua Rádio Pioneira. Nossa história é você. 88.7. Esporte Pioneira. Dominada, mas aí é o problema. Campo pesado, para carregar essa bola, fica difícil. E agora uma falta a favor da equipe atleticana. O jogo vai ser reiniciado daqui a pouco com a cobrança de uma falta. Pelas condições do gramado, campo de jogo molhado, pesado, bola escorregadia, perigo rondando a meta do goleiro Éder Moreira, Roberto. É, agora começam a aparecer as primeiras poças d'água, né? Dá pra ver ali, ó, que as poças d'água aí já devido à intensidade da chuva. Verdade. Com os jogadores cujo jogo está parado, a tendência é que outras poças realmente se formem, tá? Para complicar mais a vida desse maremoto decisivo do Campeonato Maranhense. O jogo, pelas chuvas, totalmente prejudicado, Roberto. Dá um detalhe para você, vamos ao plantão, tem gente participando da nossa jornada esportiva. Ok, Roberto, vamos às participações dos ouvintes. Temos aqui, boa tarde, ligado na 1290, na torcida pelo Maranhão Atlético Clube. O torcedor é do Sampaio Corrêa e não se identificou. Temos também o Aragão lá no Sacavém. Ele diz o seguinte: mande um alô para meu genitor Genésio Fernandes de Oliveira, lá na Cidade Operária. É o amigo ouvinte de vocês, seu Aragão, mestre de obra, pai do artista plástico Flávio Aragão. Desse artista, o Clodovil comprou um quadro quando você veio em São Luís. Aqui o Pinheiro, do bairro de Fátima, com a sua mensagem de voz. Eu fui curiosa, rapaz. Quer dizer que a bola não foi falta em cima do jogador do Maranhão e o jogador do moto escorregou, entendeu? E foi com a chuteira certinho na canela dele, né? E aí vou dizer que não foi falta. É brincadeira, né, meu pai? Temos aqui a participação. Eu mereço, viu? Do Roberto Isabúnia, de Joinville. Ele diz: vai, Mac, abraço do ouvinte Roberto. E pra fechar mais essa rodada, temos aqui o Silvestre, do Planalto Pingão. Boa tarde, Noel Soares, Roberto Ramos, o narrador de todas as torcidas, Edivan Fonseca. Vai começar agora o grande jogo, aonde o Papão vai chegar à vitória e vai conquistar esse título, porque todo o mérito é do Papão. E eu quero ver o Roberto Ramos dizendo que essa camisa do moto não enverga varal, ela quebra varal. É o Papão do Norte no rumo de conquistar mais um campeonato na sua história. É o Silvestre aqui, vai ser 2-0 para o Papão. É o Silvestre do Planalto Pingão, ligado na Timbira. Ok, o Silvestre no Planalto Pingão. Temos aqui: boa tarde, tô ligado e torcendo para o Mac. Dida Bandeira, de Imperatriz e chegou aqui a mensagem do Neco, mandando a sua mensagem de voz. Mas esse Boliviano ainda continua chorando aí, principalmente esse Pinheiro, rapaz. Eles não comemoraram ontem o centenada dele, não, hein? O que, que ele ainda quer ainda? Ok, a participação do ouvinte. Enquanto a bola não rola, volto com você, Roberto Ramos. Beleza, participação da galera, muito obrigado aos amigos ouvintes que estão acompanhando. Diga. Você falou sobre as primeiras poças de água, né? Essa é a visualização, mas o gramado tem muita água acumulada já, né? Os jogadores do Maranhão, por exemplo, estão tocando a bola para correr ali e a bola levanta muita água, viu, garotinho? A sorte é que a chuva está afinando, né? Tá mais fina nesse momento, bem mais fina do que a intensidade da chuva que fez o árbitro da partida paralisá-la. É, e agora abriu o tempo também, deu uma clareada. E aí vamos ver se o árbitro então vai dar. O jogo foi paralisado há 16 minutos. Você ligado na Timira, comandando as emoções do futebol na decisão. O jogo continua paralisado aqui. O Maicon Matos Nunes conversando ali com o grupo de árbitros. Aqui na borda do gramado, né? E já foi para o espaço o aquecimento dos jogadores. Essa parada já prejudicou não apenas o andamento da partida, mas o aquecimento que os jogadores já tinham feito. E mais esses 16 minutos que eles tentaram fazer um bom jogo até a paralisação. Vai ficar perigoso reiniciar o jogo, até porque não estou vendo uma movimentação mais intensa dos jogadores para tentar manter os músculos aquecidos. E de repente, com essa parada, batendo frio, pode complicar também pelo ponto de vista do aquecimento que já foi embora. O jogo foi paralisado aos 16 minutos e 52 segundos. Ainda não foram acionados os refletores. O problema era a falta de visão quando dá paralisação, porque com o tempo fechado, nuvens carregadas, escuras, a visibilidade foi para o espaço. Apenas uma torre foi acionada e a providência para ligar todos os refletores foi pedida. A ventania passou, tá? Já temos uma visibilidade maior. O problema agora passa a ser o acúmulo d'água no gramado. A drenagem é boa, mas não é o suficiente para tanta água que está sendo despejada aí no estádio, no campo de jogo do estádio Castelão. Se fosse no Neogênio Santos, seríamos obrigados a esperar umas 2 horas para o escoamento d'água. Aqui a chuva diminuindo, a chuva parando, vamos esperar mais uns 30 minutos, no mínimo, para que a drenagem absorva tanta água que está sobre o gramado do estádio Castelão. Ainda não aventamos a possibilidade de uma suspensão definitiva do jogo, deixando o restante para amanhã. Ainda não está sendo cogitado isso. Refletores da região oposta às cabines de rádio começam a ser acionados nesse momento, viu, Edivan? É uma principalmente do lado esquerdo. Pela arbitragem. Exatamente. Acredito que é isso que eles estão aguardando, né? Para melhorar a visibilidade. E agora os árbitros vão fazer um teste também para ver se a bola vai rolar, né, o Daniel? Exatamente. E aí conversar, né, com as comissões técnicas, os jogadores, que ó, o Maranhão tá movimentando e muita água ainda no gramado. A gente observa muita água ainda no gramado aqui do Castelão. É isso, galera. O árbitro se encaminhando ali para a área onde foi registrada a falta em cima do Rodriguinho. e vai recomeçar o jogo. Dá exatamente a entender que vai recomeçar o jogo e o Maranhão tem uma cobrança de falta para bater. Vamos à informação da Central de Esportes. Ok, Roberto, em destaque a Copa do Nordeste, o ABC, invicto a 31 jogos no Frasqueirão, vai vencendo o Náutico pelo placar de 2-0. Felipe Garcia aos 14 minutos do primeiro tempo e Souza nos acréscimos da primeira etapa fez contra. ABC 2, Náutico 0. Pela Copa Verde em Belém, no Mangueirão, Muriqui aos 27 minutos do primeiro tempo fez Remo 1, Paysandu 0. E no Campeonato Paraibano, Souza vai vencendo o Botafogo da Paraíba pelo placar de 2-1. O outro finalista sairá do jogo entre 13 e São Paulo Cristal. Jogo marcado para as 17 horas no estádio Amigão. Retorno com você, Roberto Ramos. Ah, beleza, tá registrado então, tá aí o Noel Soares com mais informações pra você. A Timbira comandando as emoções do futebol. Decisão, hoje é a grande final, interrompida aos 16 minutos da primeira página de jogo, do primeiro tempo. Enfim, o Maicon Nunes tomando as providências, fazendo o teste ali com a bola nesse momento, pra ver se dá pra correr legal, mas tá complicado, né? Tá complicado. A parte aqui do primeira torre de refletores sendo acionada nesse momento, ele vai ali conversar alguma coisa ali, chamando o quarto árbitro, tá comunicando alguma coisa ali o Maicon. É isso aí, um abraço aí ao Garcia do Picolé, o rei do cachorro quente aqui no Castelão, acompanhando a gente, grande Garcia do Picolé. É isso aí, aí vai se direcionando ali os assistentes também, é dar a entender aí que não vai, Roberto, deixar a bola pra rolar ainda. Pelo que deu a entender, o Maicon vai esperar mais alguns minutos pra ver se a água escoa um pouco mais. Ele fez o teste, como eu disse, muita água ainda subindo quando a bola é colocada ali pra rolar no gramado, né? Muita água subindo ainda. Então ele vai esperar mais alguns minutos pra reiniciar a partida. Isso já foi comunicado às duas equipes. Diminuiu a chuva, né, Daniel? Praticamente passou. Chuvisco muito fino nesse momento, a gente observa aqui na região do Castelão. Isso é bom porque aí a água vai escoando graças ao sistema de drenagem que é muito bom aqui do Castelão. É, inclusive, Daniel, nesses últimos dias aí o Maranhão não fez treino coletivo justamente para poupar um pouco mais os jogadores, porque teve aquela partida bastante desgastante na última quarta-feira, onde os jogadores do Maranhão tiveram que se superar, porque jogavam com um a menos dentro de campo. O Vander foi expulso logo aos 20 minutos do primeiro tempo. Então, com isso, como foi uma partida bastante corrida, bastante desgastante, o técnico Zé Augusto preferiu não fazer, não promover treino coletivo, apenas treino de recuperação, até porque também tinha jogadores como o Franklin e o Michael que saíram sentindo daquela oportunidade e passaram por trabalhos leves. Nesse jogo de hoje, no momento aí do aquecimento, os jogadores também fizeram aquecimento muito rápido. O Maranhão foi a última equipe a entrar no campo de jogo para fazer esse reconhecimento, aquele trabalho prévio, e também foi o primeiro a deixar. Então, o Maranhão vem se resguardando nesses últimos dias, de quinta-feira para cá, justamente porque foi uma partida bastante desgastante na última quarta-feira. Então, com isso, esse gramado pesado pode ser que venha a complicar aí alguns jogadores da equipe atleticana. Bem, viu, Jalva? Essa foi também uma preocupação lá no Moto. O Moto fez treinamento. O treino de sexta-feira, que seria o mais intenso, ele foi até mais curto do que o habitual, que há essa preocupação com a condição física dos jogadores, né? Exatamente pelo que você falou, pela intensidade do jogo de quarta-feira, pela condição do gramado lá do Nilzinho Santos, né? O gramado estava muito pesado, isso exigiu bastante dos jogadores, e aí o Departamento de Preparação Física do Moto também orientou a comissão técnica a retirar um pouquinho mais o peso dos treinamentos, a focar principalmente na preservação da condição física dos atletas, até porque era de se imaginar que o jogo de hoje fosse bastante intenso, e agora com o gramado pesado, vai ser mais desgastante ainda para os atletas também da equipe rubro-negra. E até o próprio Zé Augusto mesmo, na entrevista aqui antes de começar o jogo, ele frisou que foi o momento mais de ficar na conversar com os jogadores, corrigir algum posicionamento tático, mas dentro daquele próprio diálogo, até porque para descansar, dar um pouco mais de descanso aos jogadores da equipe maquiana. É isso, a arbitragem então, Roberto, nesse momento aguardando mais alguns minutos para que possa dar o reinício da partida. O banco, a chuva praticamente passou totalmente. A gente já tem na minha contagem aqui, 17 minutos de paralisação do maremoto, que é válido pela grande final do campeonato estadual. Roberto. Valeu, então, tá aí a reportagem 1290, trazendo todos os detalhes dessa decisão, debaixo de muita água, muita chuva, mas já passou, hein? Passou a chuva, agora é esperar aí essa água secar um pouquinho para que ele possa então autorizar o início do jogo aqui no estádio Castelão. O torcedor aumentou aí a presença do público, mas o pessoal tá encolhido aí debaixo da proteção e da marquise, né? Ninguém quer se molhar também. Mas melhorou consideravelmente a presença do público, né? Eu não sei se o Daniel tem essa mesma visão, mas a impressão que eu tenho é que o jogo de hoje tem menos pessoas do que aquele jogo da final do segundo turno, que aconteceu aqui mesmo no estádio Castelão. Principalmente aquela parte ali onde está a torcida do Moto, que fica atrás do gol do Éder Moreira. Naquela oportunidade, no meu ponto de vista, tinha mais torcedores. Então, acredito que tenha menos pessoas hoje aqui no estádio Castelão do que aquele último domingo, onde as duas equipes decidiram o segundo turno do campeonato estadual. É a impressão que dá de que tem menos pessoas no Castelão também, porque, como o Roberto disse, o pessoal está encolhido, viu, Jovem? Muita gente ali próxima, ocupando pouco espaço da arquibancada, à exceção da torcida organizada, né, que segue ali pegando chuva. Agora já deu um pouco mais de diminuída nos cantos e tal, mas tem muita gente também lá em cima, né? Na região que fica depois das arquibancadas, né? Se protegendo aí da chuva. Então, dá a impressão mesmo que tem menos gente aqui no Castelão nesse domingo de finalíssima. Claro que esse tempo de chuva influencia bastante também na vinda do torcedor à praça esportiva. Isso é natural, né? Mas é quem não veio, fica na fita tímida, viu? Sim, mais do que Perfeito. Na quarta-feira lá no Nilzinho Santos, temos aqui hoje no estádio Castelão. Esse público sim, tem mais que está agora no Castelão, ali no Nilzinho Santos, era para estar quase que derramando de gente, né, ô Daniel? Porque as dimensões são menores, né, e o torcedor também fica mais próximo à arquibancada, então... Com certeza, se fosse no Nilzinho Santos, a gente ia ter a percepção de que o estádio estava bem mais lotado. Aqui no Castelão é diferente, né? O estádio é amplo, né? Então, para o estádio estar lotado, é bem, pelo menos visualmente, é bem, bem mais complicado. Né? Seguimos aguardando, viu, Roberto? O reinício da partida aqui no Gigante do Teiro da Cruz. Já são 20 minutos de paralisação. O torcedor continua participando aqui na Timbira. As luminárias já estão acesas. Isso. Visibilidade já tem. Só falta diminuir um pouco mais o volume de água, tá? E a drenagem está funcionando, tá? A tendência é que mais uns 15 minutos vamos ter condição de prosseguir com a realização desse maremoto. É isso, você ligado na Rádio Timbira, aqui a participação do torcedor da nossa jornada esportiva. De volta, Roberto Ramos, mensagem de texto do Anilton Celni, no Outeiro da Cruz. Ele diz: boa tarde, Roberto Ramos. E Noel Soares diz para esse torcedor do Moto que o Sampaio tem títulos além Brasil, enquanto o Moto engatinha com 4 títulos maranhenses. MAC 2-1, mensagem do Anilton Celni. Mensagem de voz do Zé Olinho aqui na 1290. Ei, Roberto, eu tô ligado aqui na Timbira, né? Com meu amigão, centenada é o Moto, vocês motenses que são centenada. O Sampaio tem 100 anos para comemorar, o Sampaio tem campeonatos na frente de vocês e não é pouco, né? Ora, ô companheiro, ô memória curta, sem ter nada é vocês que só tem um morcego cravado no peito aí. Falou, Zé Olinho Santa Fé, declarado tricolor do São Pantaleão. Valeu. Ok, obrigado, Olinho. E agora vamos à participação do Lessi também com a sua mensagem de voz. Vai reiniciar o jogo. Engraçado. Pois não? Não, vai. O jogo vai ser reiniciado com a falta em favor do Maranhão. Ok, prossigam. Grande Roberto. Valeu, tá aí o Noel Soares trazendo a participação da galera. No intervalo tem mais participação aqui. A falta que aconteceu em cima do Rodriguinho. Bem, já próximo. Tem dois jogadores da equipe do Marte já se apresentando para efetuar a cobrança. O Jorge, camisa número 10, e o 13, Rodriguinho. Ali uma falta que pode levar muito perigo contra a meta do goleiro motense Éder Moreira. É colocada, é uma falta que representa perigo. Jorge colocado. Barreira compacta vai ficar no interior da grande área. É a grande chance, é boa oportunidade para a equipe do MAC. A 17 minutos desse primeiro tempo do jogo. Vai chegar, quero ver a festa, quero ver a emoção. Quero ver o torcedor atleticano tirando o pé do chão. Cobrança de falta, tem Rodriguinho também. Um pouco mais atrás. Gabriel Fonte está aqui, vai autorizar o árbitro, da partida, Maicon Matos Nunes, vai armar então para o seu pezinho esquerdo, ou bate com a direita, está ali colocado, camisa número 10, Jorge vai para a bola, partiu então, bola chutada, foi de encontro a barreira, voltou para o próprio Jorge, mudou, bate explodiu no corpo do adversário, a bola vai cair de novo com o Maranhão, aqui na poça d'água, tocando bola, botou na frente, a descida ali do garotão da 9, que é exatamente o Giliardi, empurra o seu adversário e a bola vai saindo pelo de fundo, Fernando desviou, mas o árbitro apontou uma falta no jogo que favorece a equipe do Moto no campo de retaguarda, que o goleiro Éder Moreira vai sair para a cobrança. É a Rádio Timbira comandando as emoções do futebol, você ligado na Nova 1290, abraçando o Francisco Nunes e o seu filho João Paulo, tá acompanhando a gente lá na Coab. Valeu, Francisco. Bola ali tocada pelo garotão, que é Ronaldinho, botou na frente para Valdir, sai da marcação do primeiro, chega pertinho da grande área, tira Franklin, de qualquer maneira bloqueia, ela volta então para a equipe do Mato, Fernando bloqueando, entra também na disputa Luiz Felipe, ganha a posse de bola, Lucas Santos tocando pelo meio, ela sobra nos pés do Cavi, empurrando, virando, deixando estar colocado ali o Fabrício, tentou dominar, a bola saiu do seu domínio, vai ficando com o garotão Jonas, que lança em profundidade para chegada, para descida ali do Enzo. Enzo correu, a marcação chega para cima dele, a bola é tocada, vem chegando até o goleiro Éder Moreira, vai sobrevando a grande área e o goleiro do Moto fez a defesa, ele já estabelece o contato, lança em profundidade, desvia na cabeçada ali o Enzo, ela vai sobrar com ele, garotão da 7, que é Paulo Matheus, dominou, tentou infiltração pelo comando de ataque, foi desarmado, Franklin recupera-se, a equipe do Maranhão vem pro jogo com o Rodriguinho, tá muito difícil, a bola caiu pro Lucas Santos, tá difícil demais conduzir essa bola, é o Léo Silva, tenta dar sequência do lance, vem o carrinho dado e a bola saindo pela linha de lateral, abraçando a galera ligada na Rádio Timbira, tá comigo, tá ligado no futebol campeão, Flávio, o Edson e o Zulu, além do Barbica acompanhando a gente lá na Flávio Autosserviços, na rua Signo de Leão, no Recanto dos Signos, ali por trás do Socorrão 2. Alô, Flávio, aquele abraço. Tá de rádio ligado ecoando em toda São Luís. Grande pintor, hein, de automóvel. Um grande abraço. Bola aqui, recolhida pela equipe. Jorge retomou. Grande retomada. Botou pra Fabrício. Tá chegando na grande área. Perigo andando. Ele bateu direto pra fora. A bola foi direto pra fora, seu Jaume Pereira. É verdade, ali o Jorge pegou a bola ali na intermediária, viu a passagem do Fabrício, ele tocou ali na corrida, o Gil Fabrício se livrou da marcação, chutou, mas a bola se perdeu pela linha de fundo, passando à direita do goleiro Éder Moreira, sem muitos perigos, a equipe motorizada. Permanece tudo do jeito que começou, 0-0, é o placar do governo do estado do Maranhão, trabalhando por todos nós. É isso, e a bola segue rolando. Benedetão Jonas deu paradinha esperta e cremeta e o árbitro tá paralisando. Tá marcando o quê, garoto? É isso, vai cobrar a falta. Falta pro Mac. É, falta pra equipe. É em cima do Fabrício, mais uma em cima do Fabrício. Cumprimentando aqui a galera atleticana que tá aqui na cabine. Veio conhecer o Edvan Fonseca aqui de perto. Muito obrigado aí pela gentileza, aqui a galera, cabine aqui lotada, galera chegando para conhecer aqui o Edvan Fonseca, o Bola de Ouro, vai pra bola o Maranhão Atlético, vai então bater essa falta aí colocada, tem o garotão da 10, o Jorge, capricha garotão, tremendo agito ofensivo, correu, levantou a bola no campo de ataque, tira a zaga, o Moto veio, lançamento pra quem, não tinha ninguém naquele setor do campo, só o zagueirão é quem vai dar o combate, vem o Gabriel Fontes recuando a bola pra saída do goleiro Moisés, quase que fica na poça d'água, hein, o Moto veio, tentativa de jogada, opa, pegou no pé de ferro ali o Raílson, hein, foi atingido o Raílson. São jogadores chegam ali pra cima do árbitro, tem que dar uma acalmada aí, né, meu amigo? É, foi o Gabriel Fontes, né? Chegou ali pesando pra cima do Raílson, o Raílson chegou com o pé primeiro, E aí o Gabriel Fontes já tinha feito movimento também para tentar pegar a bola. E aí atingiu o adversário. O árbitro marcou a falta, não aplicou o cartão amarelo. O Botafogo vai ter essa chance aí na bola parada. Léo Silva e Ronald Camarão estão posicionados ali para efetuarem a cobrança. Barreira do Maranhão vai sendo formada pelo Gabriel Fontes e também pelo Fabrício. Roberto. O árbitro precisa também tomar muito cuidado, tá? Porque o campo tá escorregadinho, a dividida sempre é perigosa. Falta a favor do Botafogo. Tem colocado posicionado o Ronald Camarão. O Léo Silva também tá na bola. Jogadores, todo mundo na grande área, caminhando pra grande área. Movimentação é grande lá. O Moto vem aí na bola parada. Pode pintar a festa, pode pintar a alegria do torcedor. Ronald Camarão, colocado é falta. Seriamente ameaçado o gol do goleirão. O Moisés correu, bateu, bola levantada, sobe a zaga, afasta, voltou ainda para Léo Silva, distribuindo bola para Ronald Camarão, trabalhando pelo lado direito de campo, parou. Ele toca a bola para Valdir, vai cruzar, chacoalhou, levantou pro tumulto para Léo Silva, arrumou, Enzo atirou, bate na zaga, voltou ainda Lucas Santos, emendou para fora. Uma pancada do Lucas Santos. O Moto teve a oportunidade de abrir o marcador aqui no estádio Castelão, Daniel. Depois de bola cruzada pelo Valdir para a grande área, a defesa do Maranhão afastou mal, na verdade, do jeito que deu, né? E a chuva já começa a cair forte de novo aqui no Castelão. Na sobra, o zagueiro Luiz Felipe, de pé esquerdo, tentou acertar o gol, mas pegou muito embaixo, muito mal. Bola pela linha de fundo, tiro de meta para o time atleticano. Segue Maranhão e Moto 0-0, placar do governo do Maranhão, trabalhando para todos. E a chuva aumentou, viu? Aumentou a chuva, a intensidade da chuva. Abraçando o nosso querido companheiro Robson Paes, ligado na Rádio Timbira. Atleticano veio acompanhar a decisão. Grande abraço ao Robson Paes, tá ligado na Rádio Timbira. Vem bola trabalhada então ali. O Jonas batendo, bloqueando pelo adversário. E vou falar, Roberto, vou falar em Robson Paes. A Timbira também tá em cadeia com lá com a Rádio Itapetininga, web lá da cidade de Bequimão. Então, os amigos lá de Bequimão estão também acompanhando a transmissão através dessa parceria. Beleza, lá vem o Maranhão, bola sobrando, tira do Fernando, alivia, toca a bola já no campo de ataque, proporcionando, construindo uma nova jogada, o time do Moto Clube armava o pagode pelo comando, vai chegar ali o Maicon, ele se complicou, a bola rolada na intermediária, recolheu, dominou, o Léo Silva botou pro Ronald Camarão, Franklin chegou, deu o combate, bate a bola pra frente, tentando projetar o lance, evoluía, a bola vai saindo, tocada, desviada, se perde na linha de lateral, é lance lateral pra equipe do Maranhão bater. 24 minutos, daqui a pouco a marca de 25, com um sinalzão eletrônico detonado pelo Cleubert Costa, já pra você conferir. A bola rolada então, vem chegando ali no campo de ataque, o Moto recupera com o Lucas Santos, vai levando a bola, vai conduzindo, esticando pra Enzo, pra Lucas Santos, tabela é boa, tentou se passar, fica na boa, se passar é perigo, tira a zaga rechaçando, Leone veio, ficou caído então, o Lucas Santos ficou caído ali, Jorge recupera a posse de bola, a bola bateu ainda, fica na poça d'água, o Moto vem vindo, o jogo fica disputado, corta ali, atingindo o Pablo, atingindo o jogador do Moto, nas proximidades do grande círculo central, o juiz vai dar uma conferida, o que que aconteceu aí com o Lucas Santos, camisa meia dúzia, tempo não para, reloginho da Timbira marca, você confere, 16:57 na ilha. E atenção, torcedor amigo de todo o Brasil, girando e conferindo comigo. Tempo e placar. Na virada dos ponteiros, a marca do tempo. Já ultrapassamos a marca de 25 minutos da primeira página de espetáculo. E no grande placar, fique sabendo. Maranhão. Moto. 0-0 é falta pro Moto bater. Quem que bate daí, garoto? Léo Silva vai queimar na bola parada, na falta que vai ser cobrada. É o Moto chegando. Bateu Léo Silva, levantamento é feito, desvio de cabeça do Enzo. Vai sobrar com o zagueiro Luiz Felipe. Foi pro fundo, deu cruzamento. Pega na reta, guarda e vai embora pra linha de fundo. Aponta o árbitro, assinalando o escanteio que favorece a equipe do Moto. Já se encaminhando pra bola, o Léo Silva. É a grande decisão. Hoje é o dia da decisão. Hoje é a grande final. A Timbira comandando as emoções do futebol. Lado esquerdo de campo. Léo Silva vai para a cobrança. O Baldita na primeira trave aqui, empurrando, empurra o adversário, empada aqui, empada ali. Vai pra bola então, Léo Silva. Escanteio pro Moto bater, pode ser agora. Levantamento é feito, a bola passa pela zaga, tira outra vez. afastando outra vez a bola. É o segundo escanteio consecutivo a favor da representação rubro-negra. Raça, amor e paixão é o Papão que tem direito à cobrança desse escanteio. O Moto que vai correndo atrás do seu 27º título estadual. Tem 26, o Maranhão tem 14. Léo Silva, escanteio cobrado, bola na porta do gol, tira bem posicionado ali o Cavi, ela volta para a equipe do Maranhão com Fabrício, perdeu da disputa para o Ronald, bate na bola, sobrou, rebote a dele, Railson faz a finta, passou ali lotado o jogador e que era o Giliardi, a bola sobra no campo de ataque da representação rubro-negra, a zaga afastando, lateral favorecendo a equipe rubro-negra. É, rapaz, essas poças d'água aí dá um festival, o cara cai todo momento, né? Escorrega, festival de escorregão. Já tem o bola de ouro de Ivan Fonseca, lá vem Valdir lançado, vai pela grande área, invadiu, cruzou, bateu, voltando na marca penal, Railson vai fazer, bateu pra fora de perna esquerda, ele chegou de primeira na pão, a jogada do Valdir, por pouco, muito pouco, a equipe do Moto não abre a contagem aqui no Castelão. Me conta essa aí, Daniel. O time rubro-negro conseguiu triangular ali pelo lado esquerdo de ataque, bola pro Valdir, bateu cruzado de pé esquerdo, a bola voltando para trás e aí o Railson, mesmo em meio à marcação, ele conseguiu finalizar de pé esquerdo, a bola passou perto à direita do goleiro Moisés, que agora cobra o tiro de meta. Segue Maranhão e Moto 0-0, placar do governo do Maranhão, trabalhando para todos. Roberto, o Moto tá se adequando melhor ao campo pesado aqui do Castelão, tá indo mais para frente. O Maranhão tá tendo dificuldade, tem um time mais leve, um time para carregar essa bola, e carregar essa bola tá difícil. Olha o Maranhão se projetando, evoluindo contra a marcação. Giliardi toca na zaga, não. Saiu com o bolo tudo pela linha de fundo, tiro de meta. E favorece a equipe do Moto Clube. Maranhão e Moto é a grande decisão. Estádio Castelão, 26 de março de 2023. Dia histórico. Quem vai ser o campeão da temporada? É a consagração, é a glória, é a medalha no peito. Quem vai levantar o caneco da temporada? A bola tocada pelo goleiro, exatamente o Éder Moreira, vai sobrevoando aqui a metade do gramado. Fica com o Moto Clube, ele distribuindo a bola rapidamente. Valdir faz a tabela, joga muito Valdir. Bola agora com Railson, faz o giro, tentou escapada, tocou bola de novo para Railson. Entra Maicon, bloqueando, neutralizando, desfazendo a trama que o Moto desenvolvia aqui pelo setor direito de campo. É lateral para a equipe rubro-negra. Vai então para a cobrança, na colocação dele. Jonas colocando a bola, cobrou o lateral. Valdir não consegue dominar. Jonas insistiu, roubou a bola, bota para grande área, falhou a zaga, sobrou a bola ainda para ele. Pode chutar, caiu, penetrou Enzo, pedindo a falta, tá paralisando o árbitro, não, mandou seguir, tira a zaga da equipe atleticana, escorregou o Giliardi, a bola é do Fernando, bate a bola, vai linha de frente, mergulha na cabeçada ali o Cavi, bola com o Rodriguinho, tem velocidade, lá vem ele e chama a marcação contra si, dominou, prendeu, parou, deixando a bola curtinha, empurrando pra Franklin, pra Cavi recolhe, aí descendo a marcação do primeiro, fugiu pelo comando, lança na frente, a bola infiltrada, cortou pelo meio do caminho ali o garotão que é Fernando, bola pra Jonas, toca a bola de pé em pé, o Moto rola da bola agora na lateral do gramado, Railson fez a matada, botou no terreno, a bola ficou preso na poça d'água, recolheu Fabrício, foi esperto, ficou com a sobra de bola, botou pra Jorge, vem pelo grande ciclo central do gramado, tocando bola pela ponta, foi muito forte o lançamento, a bola correu demais e vai embora, vai pra fora. Tempo não para, reloginho da Timbira marcando, você já vai conferindo, 17:02 na ilha. E atenção, torcedor amigo de todo o Brasil, girando e conferindo comigo. Tempo e placar. A bola rola e o tempo devora cada segundo de jogo. Ultrapassamos 31 minutos de luta, fase inicial de jogo. No grande placar, fique sabendo. Maranhão 0. Também 0. Pela Copa Verde segue no Mangueirão, Remo 1, Paysandu 0. Rádio Timbira e Rádio Universidade FM. Futebol. Campeonato Maranhense. Cearense. Vivendo intensamente as emoções do esporte na falta que vai ser batida, vai ser cobrada pelo time do Maranhão. Macão Machão da Ilha chegando aí na bola parada. Raça, amor e paixão é aqui. A torcida do Maranhão na expectativa colocado. Jorge, talento nato do futebol do Brasil, tá na bola. Movimentação grande na grande área. Pode ser um grande momento para a equipe atleticana. Partiu Jorge, bateu, levantamento é feito. Tá Leone na grande área. Subiu o Maicon, testou pra fora do gol pela linha de fundo. Chegou bem.